derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Nona mensagem. Noé não esperou que um navio aparecesse, ele construiu sua própria embarcação. Aproveite o momento. Milagres ocorrem à sua volta ou com você todos os dias. Oral Roberts. Hoje já foi um dia, o futuro em relação ao qual você tanto nutria expectativas no passado. Horatio Dresser observou. O ideal jamais chega. Hoje é o momento ideal para quem o considera assim. Viva para hoje. Não permita que o que está a seu alcance hoje se perca por completo, porque a sua atenção está voltada somente para o futuro, e o passado o deixou completamente abatido. Fazer o melhor neste momento coloca no melhor lugar para o momento seguinte. Quando se pode viver se não no presente? Todas as flores do amanhã estão nas sementes do hoje. Sêneca recomendou. Comece a viver de uma vez. Eileen Metcalf ressaltou. Existem muitas pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, e que no entanto não sabem disso. É bom separar um tempo para se planejar, mas quando chegar a hora de agir, pare de pensar, e siga em frente. A Bíblia declara. Deus ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Salmo 90, 12. Maria Edgeworth afirmou. Não existe um momento como o presente. O homem que não executa as suas resoluções quando ainda estão bem vívidas em seu interior não pode nutrir esperanças quanto a elas posteriormente, pois estas já terão se dissipado, se perdido, perecido na confusão e na agitação do mundo ou afundado no pantano da apatia. John Burroughs orientou. A lição que a vida repete e continuamente reforça é: observe onde você está. Sempre se está mais perto do que se pensa. A grande oportunidade está onde você se encontra. Não despreze o seu próprio lugar e o seu próprio momento. A coisa mais importante em nossa vida é o que estamos fazendo agora. Saiba o valor real de hoje. Concordo com Jonathan Swift ao desejar que você possa viver todos os dias de sua vida. O futuro com o qual você anseia e sonha começa hoje. Ralph Waldo Emerson sugeriu. Escreva em seu coração que todo dia é o melhor dia do ano. Os remorsos que a maioria das pessoas experimenta na vida advêm da falha em agir quando surge a oportunidade. Albert Dunning afirmou. Grandes oportunidades aparecem para todos, mas muitos não percebem que estão diante delas. A única forma de se estar preparado para aproveitá-las é estar atento ao que cada dia nos traz. Preste atenção ao que diz 2 Coríntios 6, 2. Agora é o tempo favorável. Marcial acertou ao aconselhar. A vida amanhã nunca chega, viva hoje. Wayne Dyer observou. Agora é tudo o que temos. Tudo o que ainda não aconteceu, tudo o que ainda está para acontecer são meros pensamentos. O hoje, bem vivido, nos preparará tanto para as oportunidades quanto para os obstáculos do amanhã. Poucos sabem quando é hora de agir, a maioria só sabe sentar e esperar. Muitos passam tempo demais sonhando com o futuro, sem notar que um pouco dele chega a cada instante. Concordo com o que Ruth Schabacher disse. Todo dia carrega consigo os seus próprios presentes. Desembrulhos. Fim parte 9.